Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, caro ouvinte, muito boa tarde, seja... Boa tarde, agora já é boa noite. Bem-vindo a mais um Anos 60, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Ora, hoje, dia 4 de dezembro de 2010, eu vou iniciar aqui um percurso que espero que seja do seu agrado. O percurso é o seguinte: vamos, nas próximas 10 emissões, falar de ano a ano, ou seja, trazer-lhe músicas do ano 1960, 61, 62 e por aí adiante. Ora, o objetivo é que fiquemos a conhecer mais pormenorizadamente cada ano em termos musicais. Vou também comprometer-me a trazer-lhe, por cada emissão, o acontecimento mais importante do ano, segundo aquilo que eu conheço e segundo aquilo que eu acho, como é lógico. Ora, eu acho que o acontecimento mais importante do ano de 1960 foi, não pelos melhores motivos, mas enfim, foi o facto de quer a Rússia, quer os Estados Unidos da América terem retomado as pesquisas e os testes nucleares. Estivemos muito perto de uma terceira e ainda mais mortífera guerra mundial. Felizmente não aconteceu. A União Soviética e os Estados Unidos da América acabaram por... não entrar em guerra, ainda bem. Mas este início, esta retoma das pesquisas e dos testes nucleares trouxe outras tantas coisas por arrasto. Foi, se não estou em erro nesse ano, mas se não foi nesse ano, foi nessa década, e também não estive muito longe disso, que a Alemanha se dividiu em dois. Ora, a tensão que entre a União Soviética e os Estados Unidos que levou a este acontecimento. Mas mais do que isso, aliás, mas acho que mais importante do que isso, até porque não sei exatamente se isto foi no ano de 1960 ou não, o que eu sei é que houve essa retoma em termos de testes nucleares. E aí estivemos muito, mas mesmo muito perto, de uma terceira guerra mundial. Quase que nem a linha vermelha nos salvava. Mas felizmente cá estamos e com o mundo inteirinho. Ainda bem. Ora, vamos iniciar a nossa emissão musicalmente com Nelson Gonçalves. Ora, este foi um dos grandes cantores brasileiros da altura. Vamos também, mais noutras emissões, ouvir mais músicas dele, mas por hoje é só uma. Nelson Gonçalves traz-nos O Meu Dilema. É uma bonita balada para iniciar esta emissão, que hoje é dedicada por inteiro ao ano de 1960. Vamos ainda ficar com Chiclete com Banana, uma divertida melodia de Jackson do Pandeiro. E por fim, vamos ficar com uma descoberta que eu fiz enquanto selecionava as músicas para a edição de hoje. Puppy Love não é de Donny Osmond. Pensei eu que era, mas pelos vistos não. Parece que antes já Paul Anka interpretava esta melodia. Pois muito bem, de 1960, do ano de 1960, vamos escutar Paul Anka com Puppy Love. Poderia já agora fazer aqui só uma outra... assinalar aqui uma outra situação que na altura não foi um facto que marcou, porque na altura isso nem sequer se fazia, nem sequer, enfim, não havia esta descoberta, mas ela aconteceu só em 2008. Mas aqui em 1960 faziam 100 anos que John Scott de Martinville, aliás, Leon Scott de Martinville, havia gravado o som mais antigo do mundo até hoje, pelo menos com voz humana, mais antigo até de 1953, mas com voz humana é de 1860. E então passavam 100 anos sobre esse acontecimento. Deixe-me só também dizer-lhe que não vai haver assim tão música portuguesa, porque infelizmente, e é uma das limitações que temos, não temos datação da esmagadora maioria das músicas. Vamos ter, e sincero, e vou-lhe ser muito honesto, vamos ter o Festival da Canção RTP para nos salvar, em maior parte das situações. Mas, ora, esse festival só começou em 1964, portanto, só a partir daí é que teremos referências de ano, portanto, referências mais exatas sobre o ano em que certas músicas foram gravadas. Pois muito bem, mesmo assim não serão muitas, mas pronto, é o que temos. Ora, vamos então ficar para já com... estes três temas. Nelson Gonçalves, Meu Dilema, Jackson do Pandeiro, Chiclete com Banana e, por fim, Paul Anka com Puppy Love. É assim que se abrem as portas da emissão do ano 60 e do ano de 1960. Vamos à música. Até já. Tão sozinho, sem amor, sem carinho, solitário na dor. Violão, já chorei tanto, tanto, que não tenho mais pranto pra chorar por meu amor. Violão, companheiro dileto, és meu único afeto, tudo que me restou. Meu violão, meu amigo, nem ela nos separou. Hoje eu amargo contigo a saudade que ela deixou. Fiquei entre a cruz e a espada, quando ela, desesperada, obrigou-me a escolher. E agora o meu dilema persiste, viver sem ela é tão triste, sem ti não posso viver. Chiclete eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Uiururururibá,

Ainda Carlos Nobre, este cantor grande, cantor brasileiro, que nos traz Amor Proibido, é uma belíssima balada. E para finalizar, vamos aterrar a nossa maquinazinha do tempo em França para escutar L'Orage de Georges Brassens. É então assim que damos seguimento à nossa emissão do Anos 60. Hoje falamos do ano de 1960. Saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy. Lo que yo quiero son tus lindos ojos, morena, tan llenos de amor. El sol brilla en lo infinito, y el mundo tan pequeñito. ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy? Saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy. Lo que yo quiero son tus lindos ojos, morena, tan llenos de amor. El sol brilla en lo infinito, y el mundo tan pequeñito. ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy? Tú me desprecias por ser vagabundo, y mi destino es vivir así. Si vagabundo es el propio mundo que va girando en un cielo azul, ¿qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy? Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor. Desprecias por ser vagabundo, y mi destino es vivir así. Si vagabundo es el propio mundo que va girando en un cielo azul, ¿qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy? Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor. ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy? Minha amiga, deixa falar essa gente. A língua humana é serpente, e o tempo mata depois. São pessoas de corações infelizes, que não encontram os matizes que encontramos nós dois. Minha amiga, falam de nós, mas que importa? O mundo nos fecha a porta, mas nossa vida é tão boa. E afinal, se tanta gente condena, grande amor, Deus tem pena. Vê, compreende, abençoa. Nosso amor, o nosso amor proibido, não é desse amor fingido, dos que nos ferem à toa. de ódio nenhum. Ser dessa gente comum, Marte, que ainda perdoa. Falam de nós, mas que importa? O mundo nos fecha a porta, mas nossa vida é tão boa. E afinal, se tanta gente condena, de um grande amor Deus tem pena. Vê, compreende, abençoa. More music. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. Par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest avec des cris putois, allumer ses feux d'artifice, bondissant de sa couche en costume de nuit. Ma voisine affolée vint cogner à mon nuit en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié. Mon époux vient partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, on vint coucher dehors quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre. En bénissant le nom de Benjamin Franklin, je l'ai mis en lieu sûr entre mes bras câlins. Et puis l'amour a fait le reste, toi qui sèmes des paratonnerres à foison, que n'en as-tu planté sur ta propre maison? Erreur on ne peut plus funeste. Quand Jupiter alla se faire entendre ailleurs, la belle ayant enfin conjuré sa frayeur et recouvré tout son courage, rentra dans ses foyers faire sécher son mari en donnant rendez-vous les jours d'intempéries. Rendez-vous au prochain orage. À partir de ce jour, je n'ai plus baissé les yeux. J'ai consacré mon temps à contempler les cieux, à regarder passer les nuées, à guetter les stratus, à lorgner les nimbus, à faire les yeux doux au moindre cumulus. Mais elle n'est pas revenue. Son bonhomme de mari avait tant fait d'affaires, tant vendu ce soir-là de petits bouts de fer, qu'il était devenu millionnaire et l'avait emmené vers des cieux toujours bleus, des pays imbéciles où jamais il ne pleut, où l'on ne sait rien du tonnerre. Dieu fasse que ma complainte aille tambour battant, lui parler de la pluie, lui parler du gros temps auquel on a tenu tête ensemble, lui compter qu'un certain coup de foudre assassin dans le mille de mon cœur a laissé le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble. Estimados ouvintes, estamos a fechar, portanto, esta primeira parte do nosso anos 60. Tenho três temas antes do intervalo para vos oferecer. Ora, o primeiro chama-se Le Bonheur Conjugal. Estas três músicas são as músicas mais divertidas. Le Bonheur Conjugal. E é de Perret, bagage, Pierre Perret. Logo depois vamos ficar com The Twist, Chubby Checker. É como se chama, aliás, The Twist é como se chama a música, então, que vamos ouvir, de Chubby Checker. Vamos fechar com Joe Jones e You Talk Too Much. É como se chama esta música, de Joe Jones. É ela que vai fechar então a primeira parte da nossa, do nosso anos 60. Depois da segunda parte vou voltar, tenho músicas da Eurovisão para lhe trazer. É daqui a pouco, até já. C'est connu, au restaurant du Torboyo, c'est des frissons plein la peau. Qu'on en est revenu, moi j'ai pensé, entre la chaleur de son corps et la chaleur de mon corps, ça pourrait chauffer jusque-là, rien d'anormal, nul ne le contestera, le bonheur conjugal. Nous tendait les bras, on s'était dit, entre ses parents hystériques et mes parents alcooliques, ça pourrait coller, on a pensé, sa frangine sortant d'une maison et mon petit frère de prison. Ça pouvait gazer, jusque-là rien d'anormal, nul ne le contestera, le bonheur conjugal. Nous tendait les bras, je me réjouis, son parfum d'ail me plut autant que la couleur de ses dents. Un peu vert de gris, son teint blafard était pour sûr un don des cieux, ainsi que ses yeux chassieux. Pas besoin de phare, jusque-là rien d'anormal, nul ne le contestera, le bonheur conjugal. Nous tendait les bras, hors les copains, sûrement jaloux que j'ai eu du flair, ont prétendu que son père me refusait sa main, mais halte-là, ne nous laissons point abuser, il pouvait pas me la refuser. Elle n'en avait pas, jusque-là rien d'anormal, nul ne le contestera, le bonheur conjugal. Nous tendait les bras, comble de joie, elle avait une jambe de bois, du côté gauche par bonheur, moi du côté droit j'étais joyeux. Sa famille n'avait pas de maison, la mienne couchait sous les ponts. Ouhou, c'était merveilleux, jusque-là rien d'anormal, nul ne le contestera, le bonheur conjugal. Nous tendait les bras, seulement voilà, elle faisait des fautes de français, personnellement ça me gênait. J'ai le certificat pour comble un jour, dans une conversation d'amour, elle me sortit tout de go, j'aime les haricots. C'était vraiment pas normal, nul ne le contestera, et ce trou cérébral venait me couper les bras. J'ai rompu mes fiançailles, mais le remords me tenaille, car pour moi l'idéal, c'est le bonheur conjugal. Olá a todos, eu sou a Patrícia e desejo aos ouvintes da Rádio Antena Web umas boas festas. Like this, yeah.

aos domingos entre as 18 e as 19 horas, com Marta Jales, Débora Cambé e Diana Guerra, no Canal 2 da Rádio Antena Web. Caros ouvintes, muito bem-vindos agora à segunda parte do nosso Anos 60. Pois muito bem, eu estou de volta e para lhe trazer agora mais três temas. São eles que vão abrir então a nossa segunda parte depois deste pequeno intervalo. Ora, vamos abrir com música brasileira. Dores Duran, o tema A Noite do Meu Bem. Eu conheço esta música de algum lado. Não desta Dolores Duran, mas conheço esta música de algum lado. Não sei de onde, mas... E não é em português, deve ser para em espanhol, italiano, uma coisa qualquer. Bom, Selly Campello, quem não conhece O Banho de Lua de Selly Campello? Foi um grande êxito, não só no Brasil, mas também em Portugal, da década do ano de 1960 e depois daí para a frente. Ora, para fechar, alguém muito especial que fez muito sucesso. Sarita Montiel, La Violetera. É como se chama esta música, com muito ritmo espanhol à mistura, no tempo de Joselito e de Marisol. Ainda um pouco antes. Eles fizeram muito furor, mas foi também ainda antes, ainda foi na década de 50. Mas, sem dúvida, que esta Sarita Montiel deixa também muitas, muitas saudades. Ora, então é assim que abrimos a segunda parte do nosso Anos 60, com Dolores Duran e A Noite do Meu Bem. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver e a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Hoje eu quero paz de criança dormindo e abandono de flores se abrindo para enfeitar a noite do meu bem. De mãos se encontrando para enfeitar a noite do meu bem. Ah, eu quero amor, o amor mais profundo. Eu quero toda a beleza do mundo para enfeitar a noite do meu bem. Quero a alegria de um barco voltando. Quero ternura de mãos se encontrando para enfeitar a noite do meu bem. Ah, como esse bem demorou a chegar. Eu já nem sei se terei no olhar toda a pureza que quero. Thank you.

este ramito, cómpreme usted este ramito, a lucirlo en el ojal. Vamos agora ficar com duas músicas nesta emissão. Não lhe trago três, porque, pronto, achei que não encontrei assim muito mais de interesse sobre isto em específico. Ou seja, sobre o Festival da Eurovisão. Tenho duas músicas que gostaria de partilhar consigo. Duas músicas que fizeram parte do Festival da Eurovisão do ano de 1960. Atenção, que a seleção na altura era muito mais restrita do que agora. Agora são 30, 40 músicas. É muito mais fácil selecionar 3 temas e não 2. Na altura eram apenas 12 os concorrentes. E se eu fosse ao ano de 1957 ainda era pior, porque eram apenas eram 14 músicas, mas eram 2 de cada país. Ou então em 58 que foram apenas 10 os intérpretes. Pois muito bem, mas eram 12 em 1960. Ainda não havia, por exemplo, a Espanha a participar, nem Portugal. Trouxe-vos de França Jacqueline Boyer, o tema Tom Piribi. E para finalizar, enfim, o segundo tema que vamos ouvir dá pelo nome de Ce Soir Là. A música foi participante do Mónaco, que é no fundo uma espécie de independente, uma espécie de principado, e que está de certa forma dissociada da França, ainda que não territorialmente, mas diziam então que vamos ouvir François Degel, assim que se chama este intérprete que nos traz então o tema Ce Soir Là. São dois temas do ano de 1960 que participaram no Festival da Eurovisão da Canção e que lá está, ouviram-se aqui em Portugal. Vamos então ficar com estes dois temas. Eu volto daqui a pouco para as despedidas. Tom Piliby a deux châteaux, le premier en Écosse. Tom Piliby a deux châteaux, l'autre au Monténégro. Il a aussi de grands vaisseaux qui vont au bout du monde chercher des ors et des coraux et les plus beaux joyaux. Il a la chance, Tom Piliby, et moi je pense que je suis son ami. Tom Piliby a deux secrets, moi seule je les connais. La fille du roi lui sourit et l'attend dans sa chambre. La fille du roi lui sourit et la bergère aussi. Sacré Tom Piliby. Ce soir-là, tu n'avais que tes 20 ans à m'offrir comme un bouquet de printemps à l'amour qui m'avait souvent déçu. Je ne croyais plus, mais quand je t'ai vu, ce soir-là, j'aurais voulu inventer des mots qui n'avaient jamais existé. Des mots d'amour en habit de gala pour ce soir-là dans tes bras. J'ai compris dès ce soir-là que jamais la vie n'aurait d'attrait pour moi. Le meilleur du plus profond de mon cœur qui garde encore la douceur de ce soir-là. Ce soir-là, mais à quoi bon revenir? Tout cela n'est pour moi qu'un souvenir. Mais je n'ai jamais pu me délivrer du rêve insensé que j'avais bercé. Je t'avais donné bien plus que ma vie, mais peut-être n'avais-tu pas compris que tu déchirais mon rêve d'enfant en me quittant. Et pourtant, me revient un jour dans mon cœur, je garde comme au premier jour tant d'amour toujours pour toi. Que j'attends comme on attend le printemps, les bras chargés de lilas. Pour ce soir-là, mon amour, je t'attendrai chaque jour, tant que je vivrai, je serai là. Chegamos ao final da nossa emissão. É verdade, estamos mesmo a fechar por aqui as portas do ano de 1960. O ano 60, na próxima edição, trar-lhe-á músicas e o acontecimento mais importante do ano de 1961, à semelhança do que aconteceu hoje no ano 1960. Então vai ser assim até às próximas, até ao ano de 1969. Quando chegarmos a esse ano, pronto, infelizmente não tenho até 1964 muita música portuguesa para lhe trazer, porque infelizmente as músicas que tenho não estão datadas, ou seja, não tenho exatamente o ano exato do seu lançamento. Enfim, são as contrariedades de música portuguesa que temos, a não datação exatamente destes anos. Mesmo os coletâneos não dizem os anos em que foram lançadas, portanto não posso fazer muita coisa, mas enfim, gostava de partilhar convosco estas músicas que são de facto grandes sucessos, que fizeram muito, que tocaram muito na altura em rádios portuguesas, em rádios brasileiras. Também é um pouco esse objetivo, fazer chegar um bocadinho mais até aos nossos ouvintes brasileiros, que são muitos, quer aqui em Portugal, quer no Brasil, são imensos os ouvintes que nos escutam. Então trazer aqui um pouco daquilo que foi Portugal e Brasil no ano de 1960. Na próxima edição vou trazer aquilo que foi um pouco de Portugal e Brasil no ano de 1961. Ora, vamos fechar as portas com Bob Azam, o tema Mustafa. É bem conhecido de todos nós. Vamos também ficar com Dalida, Les Enfants du Piré, e para finalizar, Souvenir, Souvenir, música de Johnny Holiday. É assim então que se fecham as portas de mais um ano 60. Foi um prazer imenso estar convosco. Na próxima semana, às 18 horas e não às 19, como hoje, às 18, estarei convosco. Conto com vocês. Até lá! Como la salsa de pomodoro, chéri je t'aime, chéri je t'adore, como la salsa de pomodoro. Ya Mustafa, ya Mustafa, anava heba, ya Mustafa, saba se ninte la tari, pero a ti dina shema sin. Ta'ala ya Mustafa, ya ibn Sarhan, وما يجي كيفو كيفو يشرب على كيفو كيفو وما يجي كيفو كيفو يشرب على كيفو كيفو يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى سبع سنين في العطار دلوقتي جينا شماسين كان جوتي de façon. Quand je t'ai vu sur le balcon, tu m'as dit monte, ne fais pas de façon. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, como la salsa de pomodoro. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, como la salsa de pomodoro. Ya Mustafa, ya Mustafa, a la bajeta, ya Mustafa, saba se ninte. Tu m'as allumé avec une allumette et tu m'as fait perdre la tête. Tu m'as allumé avec une allumette et tu m'as fait perdre la tête. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, como la salsa de pomodoro. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, como la salsa de pomodoro. Ya Mustafa, ya Mustafa, a la bajeta, ya Mustafa, sabas en interlatari, de la tijina, che maxi. ¡Dale, Mustafa! Super Music. Sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant. Griffant le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Dans les ruelles d'un coup sec, un volet, deux volets, trois volets claquent au vent. Et faisant une ronde avec un enfant, deux enfants, trois enfants dansent gaiement. Mon Dieu que j'aime ce port du bout du monde, que le soleil inonde de ses reflets dorés. Mon Dieu que j'aime sous leurs bonnets oranges tous les visages d'anges des enfants du Pirée. Je rêve aussi d'avoir un jour un enfant, deux enfants, trois enfants jouant comme eux. Le long du quai flâne toujours un marin, deux marins, trois marins aventureux. De notre amour on se fera un amour, dix amours, mille amours noyés de bleu. Et nos enfants feront des gars que les filles un beau jour à leur tour en dentelle. Mon Dieu que j'aime ce port du bout du monde, que le soleil inonde de ses reflets dorés. Mon Dieu que j'aime sous leurs bonnets oranges tous les visages d'anges. me fleurir, tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, jour contre jour, les rendez-vous de nos vacances, à notre jour les fous. Souvenir, souvenir de nos beaux jours de l'été, lorsque nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers. Et pour les garder dans ma tête, les joies de la belle saison. Souvenir, souvenir, il me reste nos chansons. Le soleil semblait rire tout le long de nos chemins. Nous n'avions au fond de nos poches qu'un peu d'espoir. Et nous partions comme gavroche, le cœur assez bavard. Souvenir, souvenir, pour revenir dans ma vie, illuminant l'avenir, lorsque mon ciel est trop gris. On dit que le temps vous emporte, et pour tout ça j'en suis certain. Restez mes copains.